Cumprimento a mesa diretora, os colegas vereadores e todas as pessoas que, de uma forma ou de outra, neste momento, nos acompanham através dos meios de comunicação. Quero registrar que fui procurada na semana, durante a noite, por um morador do interior, o Renan, que me passou várias mensagens de moradores que sofreram com perdas de utensílios, de coisas das suas residências arrombadas, automóveis, animais. E no dia de ontem veio protocolar nesta casa também um morador do interior, Júnior Eltz, que me trouxe um documento solicitando a esta casa, colegas vereadores, que fizéssemos uma moção de apelo, que não é mais este nome, tem que ser de apoio, a requisição da feitura de um novo processo seletivo dos nossos aprovados remanescentes do concurso de policial militar do Estado do Rio Grande do Sul, para que a gente tenha à disposição efetivos para o interior. Não entendo, senhores vereadores e comunidade que me ouve neste momento, como uma cidade semelhante a Taquara, com 32 localidades do interior, não ter efetivo nestas pequenas localidades e nem ter a patrulha que era feita, inclusive o carro doado pela economia dos 15 vereadores, sendo feita efetivamente. Entendemos que é por conta de não ter efetivo em Taquara. Então a solução, senhores vereadores, e gostaria que os senhores se somassem a essa moção, é pedir novamente que haja uma formação para estes policiais em parceria semelhante à que já houve aqui, parceria da instituição de ensino, parceria de empresas privadas, desta casa e do Executivo Municipal. Isso é a forma de podermos ter efetivo e podermos ter patrulhas e podermos ter a proteção e as pessoas do interior terem a sua dignidade estabelecida e o medo deixe de ser uma constante em suas vidas. Quero dizer também que no documento que o Júnior trouxe, ele pediu para nós apoiarmos o abaixo-assinado que corre nas localidades do interior, justamente pedindo por um efetivo para que eles tenham proteção nas necessidades que horas enfrentam de segurança. Quero também dizer que fiz uma visita à Rua Carlos Chagas, ali onde está o nosso viaduto. Nós temos, senhores, uma pequena parte do Arroio Sonda que foi deixado a descoberto. Depois da obra feita, canalizou-se uma boa parte e ficou uma metragem muito pequena. E as casas, elas estão tão próximas que é impossível que os moradores respirem naquele local por não ter sido colocada uma pequena quantidade de canos. Eu peço atenção e fiz hoje uma indicação com um pedido de providência número 100 enviado ao Executivo. Também foi me solicitado ali na Carlos Chagas, na verdade na Nilo Dias, onde se colocou o asfalto para ligar os bairros Empresa e bairro Santa Terezinha. Aquela via, a Nilo Dias, é uma via estreita e os moradores, em sua grande maioria, são idosos e crianças. E a velocidade com que os carros passam ali é algo que arrepia, é muito difícil ter segurança com esta velocidade. Então também fiz um pedido de providência para a colocação de redutor de velocidade naquela área. Quero também deixar registrado que mais uma etapa da atividade Corsã no bairro Dourado, onde veio o diretor Jean e dois superintendentes para falarem aos moradores sobre o procedimento de como farão as instalações nas residências e como cada morador deverá proceder para obter água nos seus lares, nas suas casas. Era o que eu tinha para a noite de hoje. eu agradeço o tempo que me foi dispensado e desejo a todos uma excelente semana.